Seção 32 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 104. A resposta. Não querendo dar a resposta nua e crua, Dona Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente: "Diga que não pretendo casar." Quando Nóbrega recebeu as poucas linhas que Dona Rita lhe mandou, ficou assombrado. Não contava com recusas. Ao contrário, era tão certa a aceitação que ele já tinha um programa do noivado. Imaginava a moça, os olhos tímidos, a boca cerrada, o céu que lhe cobriria a carinha linda, a delicadeza dele, as palavras que lhe diria entrando em casa. Tinha já composto uma invocação à Mãe Santíssima para que os fizesse felizes. Dou-lhe carro, dizia consigo. Joias, muitas joias, as melhores joias do mundo. Nóbrega não fazia ideia exata do mundo. Era expressão. Hei de dar-lhe tudo, sapatinhos de seda, meias de seda, que eu mesmo lhe calçarei. Estremecia de cor ao calçar-lhes as meias. Beijava-lhe os pés e os joelhos. Tinha imaginado que ela, ao ler a carta, devia ficar tão pasmada e agradecida que nos primeiros instantes não pudera responder a Dona Rita, mas logo depois as palavras sairiam do coração às golfadas. Sim, senhora, queria, aceitava, não pensara em outra coisa. Escreveria logo ao pai e à mãe para lhes pedir licença. Eles viriam correndo, incrédulos, mas vendo a carta, ouvindo a filha e Dona Rita, não duvidariam da verdade. E dariam o consentimento. Talvez o pai lhe fosse dar em pessoa. E nada, nada, absolutamente nada, uma simples recusa, uma recusa atrevida, porque, enfim, quem era ela, apesar da beleza? Uma criatura sem vintém, modestamente vestida, sem brincos, nunca lhe vira brinco às orelhas, duas perolazinhas que fossem. E por que é que lhe furaram as orelhas, se não tinham brincos para lhe dar? Considerou que as mais pobres meninas do mundo furam as orelhas para os brincos que lhe possam cair do céu. E vem esta, e recusa os mais ricos brincos que o céu ia chover sobre ela. Ao jantar, os amigos da casa notaram que ele estava preocupado. De noite, ele e o secretário saíram a pé. Nóbrega buscou em si o gesto mais frio e indiferente que pôde, quase alegre, e anunciou ao secretário que Flora não queria casar. Não se descreve a admiração do secretário, em seguida a consternação, finalmente a indignação. Nóbrega respondia magnânimo. Não foi por mal, talvez por se julgar abaixo, muito abaixo da fortuna. Creia que é boa moça. Pode ser também, quem sabe, pode ter sido um mau conselho do coração. Aquela moça é doente. Doente? Não afirmo, digo que pode ser. O secretário afirmou. Só a doença, disse ele, explicará a ingratidão, porque o ato é de pura ingratidão. Aqui tornou a nota de indignação. Nota sincera, como as outras. Nóbrega gostou de ouvi-la, era um compadecimento. No fim, cumpriu a ideia que trazia ao sair de casa. Aumentou-lhe o ordenado. Podia ser a paga da simpatia. O beneficiado foi mais longe, achou que era o preço do silêncio. E ninguém soube de nada. Capítulo 105. A realidade. A moléstia, dada por explicação à recusa do casamento, passou à realidade daí a dias. Flora adoeceu levemente. Dona Rita, para não alarmar os pais, cuidou de a tratar com remédios caseiros. Depois, mandou chamar um médico, o seu médico, e a cara que este fez não foi boa, antes má. Dona Rita, que costumava ler a gravidade das suas moléstias no rosto dele e sempre as achava gravíssimas, cuidou de avisar os pais da moça. Os pais vieram logo. Natividade também desceu de Petrópolis, não de vez. Em cima, tinha medo de algum movimento cá embaixo. Veio a visitar a moça e, a pedido desta, ficou alguns dias. Só a senhora pode me curar, disse Flora. Não creio nos remédios que me dão. As suas palavras é que são boas, seus carinhos. Mamãe também e Dona Rita, mas não sei. Há uma diferença, uma coisa. Veja, parece-me que até já riu. Já, já, ria mais. Flora sorriu, ainda que daquele sorriso descorado que aparece na boca do enfermo, quando a moléstia consente, ou ele força a seriedade própria da dor. Natividade dizia-lhe palavras de animação, fê-la prometer que iria convalescer em Petrópolis. A enfermidade começou a ceder. Dona Cláudia aceitou a oferta de Dona Rita e lá ficou aposentada. Natividade ia à noite para Botafogo e voltava de manhã. Aires descia de Petrópolis um dia sim, um dia não. Também os gêmeos lá iam saber da enferma. Agora mais que dantes, sentiam a fortaleza do vínculo que os prendia à moça. Pedro, já médico, ainda que sem prática, punha mais autoridade nas perguntas, concluía melhor dos sintomas, mas as esperanças e os receios eram de ambos. Algumas vezes falava mais alto que de costume ou de conveniência. A razão, por egoísta que fosse, era perdoável. Supõe que os cartões de visita falassem. Alguns, mais sôfregos, proclamariam seus nomes para que soubessem logo da presença, da cortesia e da ansiedade. Tal cuidado da parte dos dois era inútil, porque ela sabia deles e recebia as lembranças que lhe deixavam. Flora ia assim passando os dias. Queria Natividade sempre ao pé de si, pela razão que já deu, e por outra que não disse, nem porventura soube, mas podemos suspeitá-la e imprimir. Estava ali o ventre abençoado que gerara os dois gêmeos. Distinto, achava nela algo particular. Quanto ao influxo que exercia nela, por essa ou qualquer outra causa, não a sabia Natividade. Contentava-se em ver que, ainda agora, em tal crise, Flora não perdeu a amizade que lhe tinha. Passavam as horas juntas, falando, se não fazia mal falar, ou então uma com as mãos da outra entre as suas. Quando Flora adormecia, Natividade ficava a contemplá-la, com o rosto pálido, os olhos fundos, as mãos quentes, mas sem perder a graça dos dias da saúde. As outras entravam no quarto, pé ante pé, esticavam os pescoços para vê-la dormir, falavam por gestos ou tão baixo que só o coração as adivinharia. Quando pareceu melhorar, Flora pediu um pouco mais de luz e de céu. Uma das duas janelas foi então escancarada e a enferma encheu-se de vida e riso. Não é que a febre se fosse de todo. Essa bruxa lívida estava ao canto do quarto, com os olhos espetados nela. Mas, ou de descansada, ou por obrigação imposta, cochilava miúdo e longamente. Então a enferma sentia só o calor do mal, que o médico graduava em 39 ou 39,5, depois de consultar o termômetro. A febre, ao ver esse gesto, ria sem escândalo, ria para si. Capítulo 106. Ambos quais? Ficamos no ponto em que uma das janelas do quarto aumentou a dose de luz e de céu que Flora pediu, sem embargo da febre, aliás, pouca. O mais que se passou valia a pena de um livro. Não foi logo, logo, gastou longas horas e alguns dias. Houve tempo bastante para que entre a vida e Flora se fizesse a reconciliação ou a despedida. Uma e outra podiam ser extensas, também podiam ser curtas. Conheci de um homem que adoeceu velho, se não de velho, e despendeu no rompimento final um tempo quase infinito. Já pedi a morte, mas quando via o rosto descarnado da derradeira amiga espiar da porta entreaberta, voltava o seu para o outro lado e engrolava uma cantiga da infância, para enganá-la e viver. Flora não recorria a tais cantigas, aliás, tão próximas. Quando via o céu e um pedaço de sol no muro, deleitava-se naturalmente, e uma vez quis desenhar, mas não lhe o consentiram. Se a morte a espiava da porta, tinha um calafrio, é verdade. Fechava os olhos. Ao abri-los, fitava a triste figura, sem lhe fugir nem chamar por ela. Você amanhã está pronta, e de hoje a 8 dias, ou antes, vamos para Petrópolis, disse Natividade, disfarçando as lágrimas. Mas a voz fazia o ofício dos olhos. Petrópolis? Suspirou a doente. Lá terá muito que desenhar. Eram 7 horas da manhã. À véspera, quando os gêmeos saíram de lá, já tarde, os receios da morte cresciam. Mas não bastam receios. É preciso que a realidade venha atrás deles. Daí as esperanças. Também não bastam esperanças. A realidade é sempre urgente. A madrugada trouxe algum sossego. Às 7 horas, depois daquelas palavras de Natividade, Flora pôde dormir. Quando Pedro e Paulo voltaram a Andaraí, a enferma estava acordada, e o médico, sem dar grandes esperanças, mandou fazer aplicações que declarou enérgicas. Todos tinham sinais de lágrimas. De noite, Aires apareceu trazendo notícias de agitação na cidade. Que é? Não sei. Uns falam de manifestações ao Marechal Deodoro, outros de conspiração contra o Marechal Floriano. Há alguma coisa. Natividade pediu aos filhos que não se metessem em barulhos. Ambos prometeram e cumpriram. Ao ver o aspecto de algumas ruas, grupos, patrulhas, armas, duas metralhadoras, Itamaraty iluminado, tiveram a curiosidade de saber o que houve e havia. Vaga sugestão, que não durou 2 minutos. Correram a meter-se em casa e a dormir mal à noite. Na manhã seguinte, os criados levaram os jornais com as notícias da véspera. Veio algum recado de Andaraí? Perguntou um. Não, senhor. Ainda quiseram ler por alto alguma coisa. Não puderam. Estavam ansiosos de sair de casa e saber notícias à noite. Posto levassem os jornais consigo, não leram claramente nem seguidamente. Viram nomes de pessoas presas, um decreto, movimento de gente de tropas, tão confuso tudo que deram por si na casa de Dona Rita, antes de entender o que houvera. Flora ainda vivia. Mamãe, a senhora está mais triste hoje que estes dias. Não fale tanto, minha filha, acudiu Dona Cláudia. Triste estou sempre que adoeces. Fica boa e verás. Fica boa, interveio Natividade. Eu, em moça, tive uma doença igual que me prostrou por 2 semanas, até que me levantei, quando já ninguém esperava. Então já não esperam que me levante? Natividade quis rir da conclusão tão pronta com o fim de a animar. A doente fechou os olhos, abriu-os daí a pouco e pediu que vissem se estava com febre. Viram. Tinha muita. Abram-me a janela toda. Não sei se fará bem, ponderou Dona Rita. Mal não faz, disse Natividade. E foi abrir, não toda, mas metade da janela. Flora, posto que já muito caída, fez esforço e voltou-se para o lado da luz. Nessa posição ficou sem dar de si. Os olhos, a princípio vagos, entraram a parar até que ficaram fixos. A gente entrava no quarto devagar e, abafando os passos, trazendo recados e levando-os. Fora, espreitava um médico. Demora-se. Já devia cá estar, dizia Batista. Pedro era médico. Propôs-se a ir ver a enferma. Paulo, não podendo entrar também, ponderou que seria desagradável ao médico assistente. Além disso, faltava-lhe prática. Um e outro queriam assistir ao passamento de Flora, se tinha de vir. A mãe, que os viu, saiu à sala e, sabendo o que era, respondeu negativamente. Não podiam entrar. Era melhor que fossem chamar o médico. Quem é? Perguntou Flora ao vê-la tornar ao quarto. São os meus filhos que queriam entrar ambos. Ambos quais? Perguntou Flora. Esta palavra fez crer que era o delírio que começava, se não é que acabava, porque, em verdade, Flora não proferiu mais nada. Natividade ia pelo delírio. Aires, que lhe repetiram o diálogo, rejeitou o delírio. A morte não tardou. Veio mais depressa do que se receava agora. Todas e o pai acudiram a rodear o leito, onde os sinais de agonia se precipitavam. Flora acabou como uma dessas tardes rápidas, não tanto que não façam ir doendo as saudades do dia. Acabou tão serenamente que a expressão do rosto, quando lhe fecharam os olhos, era menos de defunta que de escultura. As janelas, escancaradas, deixavam entrar o sol e o céu. Fim da sessão 32.